Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura aniztasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Gaur gure kunkan, Brasilgo doinuak eta zaporeak Janet eta Pauloren eskutik. Olha só o pé quebrado que o sujeito arrumou. É, meu irmão, mas quem não escuta cuidado, escuta coitado. Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Boa noite a todos. Curicunca mais uma vez aqui, iniciando uma entrevista com um amigo brasileiro que tem um restaurante em Irum, né, o Romeu. E ele vai falar um pouco da cozinha, das coisas maravilhosas que tem o restaurante, né? Estamos mais uma vez aqui também para falar um pouco da economia do Brasil, né? As coisas que acontecem e que nos deixa com muito orgulho de ser brasileiro, né? Então, quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão, deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato, entrou no chuveiro de terno e sapato, não queria papo, foi lá no porão, pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão. É Curicunca, Rádio Antieta, 80.9 ou 90.5. Boa noite a todos. Para os brasileiros e portugueses, estamos aqui fazendo uma entrevista com um amigo do Brasil e que tem um restaurante aqui em Iru e que vai falar um pouco também, dar uma boa noite para todos vocês. Pode falar, Paulo. Boa noite para todos que estão ouvindo, portugueses, brasileiros, franceses, para o mundo inteiro, né? O francês não, porque ele não entende o que a gente fala, né? Ah, olha que entende, hein? Bom, se é casado com uma brasileira, então, ou se é casado com um brasileiro, tudo bem, até que entende um pouquinho. Pois é. Mas assim, a gente faz um programa para todas as pessoas, né, claro. Paulo? Inclusive, hoje eu quero saber, porque eu sei que tu foi um show, né, do nosso Jorge Aragão. Sim. E eu, infelizmente, não pude ir. Por falta de condução, vou falar logo a verdade, né? Então, quer dizer, fiquei muito triste, porque Jorge Aragão é um cantor que mora no meu coração e adoro as músicas dele, né? Sim, sim. Mas vamos falar aqui um pouco, fala um pouco dele, como é que foi o show dele? Fala também um pouquinho. O que eu posso falar de Jorge Aragão? É o máximo, foi um show muito bom. A única coisa que eu não gostei é que ele não cantou a música que eu gosto, que é o Feitio de Paixão. Não sei por que ele tirou esse todo repertório dele. Ah, bom. E também não consegui puxar a barba dele, que eu queria puxar a barba dele, mas não consegui. Mas tudo bem, mas valeu a pena. Então, vamos falar um pouquinho das comidas também, né? Da comida que tu faz, claro. do menu. Fala aí um pouquinho das coisas boas que saem lá no restaurante. Não precisa falar tudo agora, não. Fala só um pouquinho. Tudo bem. Aí vamos escutar um pouquinho de música, tá. E depois seguimos novamente. O restaurante sempre quis fazer um lugar onde que os brasileiros pudessem se divertir. Tá, e igual o Brasil, que aqui não tem igual o Brasil. Aqui as pessoas gostam muito de beber, mas no Brasil você sabe muito bem que as pessoas bebem, se divertem, faz muita coisa que aqui não fazem. Então eu quero que o meu restaurante seja assim. Ah. As pessoas vão para lá, se divertem, tocam violão. Ah, tem sim. pessoas que levam violão para tocar violão, cantar as músicas brasileiras. Uhum. Se sente no Brasil, é um pedaço do Brasil aqui. É, isso é ótimo. Uhum. E eu procuro sempre fazer no final de semana uma comida típica, como feijoada do Rio de Janeiro, como a tutu mineira em Minas. Tá. Então vai parando por aí, porque eu já começo a ficar com água na boca de tudo isso, só falar em feijoada. É só ir lá no restaurante. Bom. Vamos fazer um intervalo para escutar uma musicazinha, depois nós voltamos novamente com o Paulo, né? Curicunca é uma rádio Anchieta, 89.7 ou 90.5. Né? Eu estou toda de 15 em 15 dias na rádio, toda quarta-feira, às 10 horas da noite. E as pessoas que quiserem participar, eu vou dar o número do telefone, né? Para quem mora na Espanha. É 0033-559-483-665, né? Então, as pessoas que quiser escutar alguma música, que quiser dar alguma sugestão ou mesmo participar, é só ligar para cá que a gente responde, com certeza, tá bom? Agora, vou falar um pouco, né? Eu e o Paulo, que é o meu convidado de hoje. Eu vou falar um pouco sobre a economia do Brasil, a qual me orgulha muito, né? A economia do Brasil é a mais rica da América Latina, né? E a segunda de toda a América. É a sétima a nível mundial, segundo a FMI, segundo as informações da FMI, do Banco Sul e do Banco Mundial. A economia do Brasil, nas décadas seguintes, deve estar entre as quatro maiores potências do mundo, junto com a China, com os Estados Unidos e a Índia e o México. Nos últimos anos, o Brasil tem sido um dos maiores beneficiários do dinamismo e crescimento do Brasil. Isso me orgulha muito, hein, Paulo? Sim, é claro. A macroeconomia do Brasil está muito, muito boa. A imagem que o Brasil está aqui para a Europa está excelente, né? Sim, a imagem não só para a Europa, Paulo, como no mundo inteiro, sim, sim. Né? As pessoas. Eu falo Europa porque eu estou na Europa. É verdade. Uhum. Hoje as pessoas falam muito bem do Brasil, né? Do nosso ex-presidente também, que já trabalhou muito, um país grande como o nosso. Eu espero que ele melhore. Da... Não, ele não pode melhorar porque agora tem uma outra presidente, né? Porque não, eu estou falando que ele está com câncer, você está sabendo. Ah, sim. Sim, espero que ele se melhore a saúde dele. Sim, sim. Semana passada até fizemos, há 15 dias atrás, fizemos uma entrevista e falamos sobre ele também, né? Sobre o problema que ele está, mas que, segundo informações, está tudo correndo muito bem. Sim, sim. Né? Graças a Deus, né? E isso deixa a gente bem despreocupado, porque um homem como ele tem que ficar vivo, né, Paulo? Sim, claro, todos nós temos que ficar vivos. Ah. quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz capuné. Como vampiro morcego, meu homem, minha mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Tá tudo aí, né? Nos lugares onde eu chego, eu sou descontraído. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando. Curicunca, Rádio Antieta, é uma rádio euskera que temos um espaço de 15 em 15 dias, às 10 horas da noite, para trazer para todos os brasileiros e portugueses a nossa música, as informações, é, para divertimento de todos, né? Eu estou aqui com o meu convidado, o Paulo, que é brasileiro, que tem um restaurante em Iru, ele e o Daniel, né? Os dois são sócios e os dois são muito batalhadores, trabalham muito, são pessoas dinâmicas e que são incansáveis no trabalho. Eu tiro o chapéu para eles dois porque são pessoas assim maravilhosas que moram no meu coração. E o Paulo agora vai falar um pouquinho também sobre a nossa economia também. E um pouquinho também depois do restaurante, né? Mais um pouco mais. É, continuando o negócio da economia, né? Da economia brasileira. O Brasil já vem acumulando muitas riquezas em exportando minerais como petróleo, e também carvão. E também podemos falar da nossa agropecuária, que é da nossa carne bovina também, que é uma das maiores do mundo. É verdade. E da agricultura que vem a soja, negócio que a gente exporta para a Europa, para a Ásia. Para a Ásia, é. E não só esses produtos, como outros muito mais, né? Porque aqui o nosso espaço também a gente tem que falar um pouco de cada coisa, né? Então, quer dizer, Paulo, fala um pouquinho também, temos que falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da culinária dele, né, do restaurante dele, e vamos falar um pouquinho da economia, né, da economia do nosso país, um pouquinho de cada coisa, dos nossos cantores também, das nossas músicas, que são maravilhosas, e as pessoas que tiverem interesse de querer escutar alguma música e quiser ligar para cá, o telefone é 0033-559-483-665, tá bom? Agora o Paulo vai falar um pouquinho sobre a cozinha. A cozinha dele, porque ele é o cozinheiro, né? E nada melhor do que ele falar. Ah, sim. Então, vamos lá. Porque vocês querem saber da cozinha? Ah. Além de ter um fogão, tem as colheres, as coisas que eu uso. E eu também, que eu fico lá quase 24 horas lá dentro. Mas a cozinha que eu tento lá também fazer é a cozinha brasileira, o arroz e feijão de cada dia do Brasil. Cada dia. Isso é a coisa melhor que tem, né, Paula? Pois é. A nossa picanha. Oh, e também maravilha. o crante que eu faço lá, que é a. O xodó do negócio, que é o pudim de leite condensado. O xodó. Que todo mundo adora. O pudim de leite condensado, o tipopó, é muito, muito famoso ali por ali. Você é o tipopó, né? Sim, eu sou o tipopó. O famoso tipopó na internet. Então, quer dizer, eu adoro esse pudim que você faz, eu tive a oportunidade. E a coxinha também, né? Tem as coxinhas, tem os quibes. E futuramente eu vou fazer o pastel de vento, sim. Ah, é? Sim, já comprei o cilindro. Ah, isso aí eu não conheço, viu? O pastel de ventre? Não, não conheço. Como não. O pastel de ventre que a gente compra na feira, que toma com um caldo de cana lá no Brasil? Aquele pastel que de carne... Pastel de vento. É, a gente lá no Rio de Janeiro chama de pastel de vento porque ele tem muito espaço e pouca carne que coloca no Rio de Janeiro. Então a gente chama de pastel de vento. Porque você, para comer ele, você tem que dobrar ele várias vezes para comer. Entendeu? Ai, mas Paulo, a massa é muito boa. Vocês são as comédias, né? Não é verídico. Bom, eu quero comer o pastel no teu restaurante, mas eu quero que tenha bastante carne. Não, pode deixar de que vento não, vai, não quero não. Só vai ter o um nome, vai ter só o nome. Pode deixar que só vai ter o um nome. Tá bom, Paulo, vamos seguir escutando uma música brasileira bem legal. Uricunca, a Rádio Antieta, 89.7, 90.5, né? E eu quero dizer, mais uma vez, que as pessoas que tiverem interesse em pedir uma música, dar alguma sugestão ou participar, que pode ligar para o 0033-55948-3665. Tá? É uma rádio em Euskera que temos espaço às 10 horas da noite, né? De 15 em 15 dias, toda quarta-feira. Tá? Eu estou aqui com o convidado, é o Paulo, e o Paulo está falando um pouco da cozinha dele, que é o restaurante que tem em Irum, né? O nome do restaurante é Romeu. E para os brasileiros também que quiserem ter maiores informações ou comer uma comida deliciosa, boa, pode ligar para que telefone, Paulo? 943-754-338. Fala ou com o Tio Popô, ou então com o Daniel. Sim. Então, quer dizer, o Daniel é o sócio dele, né? São sócios dois. E tem uma luta muito grande, né? Nesse restaurante. Então, vamos falar um pouquinho também da nossa economia, né? No nosso país, né? Porque isso me orgulha, sabe, gente? Toda semana, de 15 em 15 dias, eu estou aqui falando um pouco sobre a nossa economia, porque me orgulha de ser brasileiro e de ter um país tão grande, com tantas riquezas, e que só agora estamos cada vez mais se desenvolvendo. Então, quer dizer, temos também as riquezas e abundâncias naturais que possui o Brasil no subsolo. Então, são o petróleo, né, Paulo? Que acharam agora lá no Rio de Janeiro, uma das maiores bacias de petróleo, acho que, do mundo. Pois é. Que nós vamos ser um dos primeiros de produção de petróleo no mundo. Exatamente. O carvão também, né? Sim, o carvão. O gás natural. Claro, que vem. O ouro, né? Que ainda tem muito ouro. Sim. Já pegaram muito da gente, mas ainda continua muito com diamante, o rubi, esmeralda. Isso tudo são riquezas, né? Nosso país, extraída do subsolo. Né? Então, quer dizer, não só no subsolo, como também outras empresas e outras coisas boas o Brasil tem aqui para nós, né? Mas, Paulo, vamos falar mais um pouquinho da tua culinária. Não vou falar da tua cozinha agora, hein? Porque... Agora vamos falar da culinária. Agora sim. Culinária. Porque era minha cozinha, já falei que tinha tudo. Bem, a minha culinária, como falei, eu sempre pretendo colocar um prato típico de um estado, de um país, da região do Brasil. Sim. Mas também, Paulo, mas você também faz, né? As comidas daqui da Espanha sim, né? Faço faz, né? E pelo que eu já vi, tem muito francês, né, que vai lá comer, porque eu já tive a oportunidade de ver muitos franceses, sim, né? Sim, tem muitos não franceses. Só espanhol, como franceses também, não? É, eles gostam muito do meu tipirones, como eles conhecem. Que eu faço, que eles gostam muito, tipirone, também sim. Meu bacalhau, que eu faço, eles gostam, né? Também. Tá. Então, vamos escutar uma música. E depois tu vai falar, né, de uma comida assim bem, bem procurada por todos lá, né? A que mais assim, vamos dizer, é o carro-chefe. Ok. Né? Vamos lá. Quem quiser bater pau, o que procure fazer? Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rã no coco, na hora de machucar. Só com gengibre, cebola e alho, na hora de temperar. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Um pouco é 10 mil reais, uma nega, oh, se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Se faz um vatapá, com qualquer 10 mil reais, uma nega, se faz um vatapá. Se faz um vatapá, se faz um vatapá. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo o coco, na hora de machucar. Só com gengibre, cebola e aiá, na hora de temperar. Guricunca, Rádio Antieta, é 89.7 ou 90.5. Né? As pessoas que quiserem dar alguma sugestão, participar ou escutar música ou qualquer coisa, é só ligar para o 0033-55-948-3665, tá? Eu estou aqui com o convidado, hoje o Paulo, que tem um restaurante em... Iru. E falhou. E está aqui para falar sobre a culinária dele. E ele está me falando agora sobre o vatapá, que vai ter uma moça que vai ensinar ele. Então, quer dizer, vai ser o vatapá de Belém. Sim. Né? Mas eu sei fazer o vatapá carioca. Vatapá carioca eu não conheço. Eu conheço vatapá baiano, Belém do Pará. Até de capixaba acho que tem vatapá, não sei. Isso agora não sei. Agora, carioca, primeira vez. Pois é, então quer dizer... Carioca, eu sou carioca. Pois é, mas esse vatapá é uma delícia. Então você tem que ir lá no restaurante fazer para me ver como é. Pois é. Então, quer dizer, sabe o que passa, Paulo? É que eu gosto muito de vatapá. Eu sou apaixonada por vatapá. Se tem uma das culinárias que mais eu gosto, é o vatapá. Mas, assim, eu tenho uma fama entre minha família, né? Modesta parte, né? Eu tenho uma fama que faço vatapá, que é uma delícia. Mas, assim, eu faço com pão. Eu gosto com pão, é. Com pão, amasso com leite de coco, com muito camarão, porque no Brasil a gente usa o camarão seco, né, para fazer, sim, né? Sim, aqui mas não se assim, compra. Aqui não se encontra, mas aqui a gente tem como comprar e secar. A gente cozinha, bota um pouco de sal e bota para secar. Eu pego o pano lá, fico secando ele até ficar sequinho. Não tem mistério. Você bota no forno e já está. Com sal ele fica seco, né? Bom, eu não sou muito de cozinhar, não, hein, gente? Eu não sei cozinhar. Eu sei que você cozinha bem. Mas o Paulo está aqui para falar um pouquinho. Vamos agora falar qual é o carro-chefe do restaurante. Bem, quanto eu faço, o carro-chefe do restaurante é a feijoada. Ah, bom. E a feijoada todo tinha, mundo. Tinha que ser. Quanto eu faço a feijoada, já na semana seguinte, no dia seguinte, já tô perguntando, não tem feijoada, não tem isso, não é aquilo. Porque assim, né, Paulo, no Brasil, todo mundo conhece o que é a feijoada. Por quê? Porque tem estado que, vamos dizer, que não conhece o vatapá. Não, como eu estava falando. Mas, né? E não é só no Brasil, acho que é mundialmente todo mundo conhece a feijoada. Então, a feijoada no Brasil ela é conhecida por todo mundo. Então, quer dizer, é uma coisa assim que todo mundo ama de paixão. Né? Então, fala um pouco aí dos ingredientes que tu usa. Vamos aí dar uma receita para as pessoas que querem fazer em casa também, né? Você, para fazer a feijoada, só precisa de duas coisas: feijão e o porco. Feijão e o porco. E vai tudo do porco lá dentro da feijoada. É o focinho do porco, é a pata do porco, é a carne do porco, é tudo do porco. Mas tu consegue a carne seca aqui, não consegue? Eu consigo, mas muito caro. É, né? Um pedacinho de... Quer dizer, mas assim, eu já comi lá com carne seca, hein? Eu já comi a feijoada tua com carne seca, hein? É, porque eu pego umas carnes lá e seco lá. É, faço o negócio com aquele paninho pra secar, essas coisas. Tu não vai fazer como eu faço com o camarão. Não, aí se eu fizesse com o camarão, vai ficar uma carne assada. Tá vendo? Mas então, a feijoada é isso, você coloca tudo, com uma linguiça, uma boa linguiça calabresa, que aqui você encontra, em França você encontra essa linguiça. Ah, e onde é que tu compra o feijão preto? Ah, o feijão preto eu compro num supermercado. No supermercado tem também. Porque eu pensava que tu comprasse em locutório, porque locutório tem aqueles feijão do Brasil, sim, né? Sim, sim, tem. Mas os feijão tá aqui que eles fazem são bons também. Ah, bom. Então tá. Não tem como precisar de locutório. Então quer dizer que você usa muita linguiça. Linguiça. A minha feijoada aqui, eu não uso muito fuzinho de porco, pata de porco, porque o pessoal aqui não gosta. Eu uso mais a carne, o pernil, a costela. A linguiça que tantas pessoas gostam. A linguiça, gostam, essas coisas, porque... Vários tipos de linguiça, né? Porque eu já comi a feijoada lá e adorei, amei, até te falei. É porque no princípio eu colocava essas coisas, mas as pessoas separavam isso e comia só o restante. Aí eu falei, tô gastando dinheiro à toa, jogando coisa fora à toa, então eu faço assim. Tá bom, Paulo. Muito bem. Quem quiser vatapá, o que procure fazer? Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer. E sabe mexer, bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de machucar. Só com gengibre, cebola, iaia, na hora de temperar. Não para de mexer, que é pra não embolar. Panela no forno, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil reais, uma nega se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Com qualquer 10 mil reais, uma nega se faz um vatapá. Cê faz um vatapá. Cê faz um vatapá, bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo coco na hora de machucar. Sal com gengibre e cebola, iai, iai, na hora de temperar. Vatapá, que procure fazer. Muricunga, Rádio Antieta, 89.7 ou 90.5. Para as pessoas que quiserem participar, pode chamar pelo telefone 0033-5594-83-665. Estou com um convidado aqui, o Paulo, que está falando sobre a culinária do restaurante dele. Estamos falando um pouco também da nossa economia do Brasil, né? E agora o Paulo vai falar um pouco, né, sobre a nossa economia. Tá? Bem, o que eu posso falar da economia brasileira? Sem falar de São Paulo, que ocupa agora o sexto posto em riqueza, né? De nível mundial, até os anos 25. Até, né? Os anos 2025, isso, né, Paulo? Porque São Paulo foi, assim, uma cidade que ela cresceu desordenada. Sim, né? Sim, não foi uma cidade planejada como Brasília. É, exatamente. Né? Mesmo assim, é uma cidade muito rica, né, que tem muitas indústrias. Quer dizer, é uma multidão de cidades, né? É uma cidade muito importante, ali na Sul-América. Pois é, e estamos ocupando o sexto posto, né? Em riqueza a nível mundial, né? E também vamos falar um pouco, né, da fabricação dos aviões, a Embraer, né, Paulo? Cresceu que também. É uma das maiores importadora do nosso país, né? Sim. Isso nos deixa tão orgulhoso, né? É a terceira maior empresa, né? Então, quer dizer, isso deixa a gente muito contente, muito feliz, né? É claro. Com todo esse desenvolvimento, com toda essa potência que somos nós. Eu estou falando isso para nossos brasileiros porque a gente se orgulha muito. Porque quando as pessoas ficam falando mal do nosso Brasil, eu fico revoltada, né? Porque nós somos um país jovem, né? Em termos assim, vamos dizer, de Europa, de outros lugares. Então, quer dizer, tudo pouco a pouco, né? Não se pode fazer, transformar um lugar tão grande, tão imenso, né, de repente, do dia para a noite. Então, isso tem que ser anos e anos. Não, Paulo? Sim, de acordo? Ele está crescendo aos poucos. Né? Não é só avião que eles estão projetando também, submarinos. Exatamente. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí, porque agora vamos escutar mais uma música aí brasileira, porque é muito bom escutar as músicas brasileiras. Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé, escute o som do tantã. Tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba, é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Vem ver. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba, é assim. Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé. Escute o som do tantã, tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vão vamos ver. Meu samba é ruim de aturar, tem o dom de resolver. Deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Vem ver o meu povo cantar. Vem ver o meu samba. Rádio Tieta, Guri Kunk. Vamos agora falar um pouco, né, sobre a Beth Carvalho, né, o Paulo? Fala um pouquinho sobre ela e depois vamos falar mais um pouco da nossa. Quem fala de samba não pode deixar de falar de Beth Carvalho, claro. Martim da Vila, Alcione, essas pessoas que são pioneiros nessa, nesse ritmo. Claro, né? Então, o que tem que falar para ela? Ela é sensacional, ela é. Uhum. É tudo de bom. Tudo de bom, como você fala, né? É verdade. Então. Então, assim, o Paulo, falando, né, sobre nossa economia, né, o Brasil desenvolve projetos que vão desde os submarinos, aeronave, e está envolvido nas pesquisas espaciais. O Brasil possui um centro de lançamento de satélite. Ô, Paulo, que maravilha isso, né? Que bom. O único do Hemisfério Sul. E também é o pioneiro em muitos outros campos econômicos, inclusive o produto etanol. Etanol, né, Paulo? Ele está muito envolvido nesse Então, etanol. Quer dizer, isso deixa a gente super feliz, super contente. E você sabe que no Brasil é um dos poucos países que tem o carro a gás. Porque lá no Rio de Janeiro, o meu carro que eu tinha lá era gás. Ele, além de gasolina, ele funcionava a gás. É uma coisa econômica, não poluente, que o Brasil desenvolveu. O gás natural, né? Isso. O gás natural, né? Isso é verdade. Agora vamos escutar um pouquinho de música, depois vamos falar mais um pouquinho, né? Porque nos queda pouco tempo também, né? Passou rápido. Tá bom? Passou muito rápido. Agora, gente, eu vou chamar pra cantar comigo nesse pagode de mesa o meu afilhado Zeca Pagodinho. E mais uma vez eu tô chegando com todo prazer. Me cansei de ficar mudo sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansada de chorar. Guri Kunk, a Rádio Euskera, que temos um espaço de 15 dias para falar para os brasileiros e os portugueses. Estamos aqui com o Paulo, que tem um restaurante aqui em Irum, e está falando um pouco sobre a culinária, né? E sobre a nossa economia, né, que nos orgulha muito do Brasil. Então, falando um pouco, de acordo com a Associação de Aço, o Brasil foi o nono maior produtor, hein, Paulo? O Brasil, o Brasil também é o pioneiro no campo de pesquisa de petróleo, em águas profundas, de onde 73%, Paulo, são extraídas, né? O Brasil foi o primeiro capitalista reunir as 10 maiores empresas montadoras de automóveis, né? Muito bom. Que coisa maravilhosa, né? Então, quer dizer, sabe, isso nos orgulha, né, Paulo? Nos orgulha muito, não? Tudo isso. Tem também, né, de acordo com a lista de bilionários da revista Forbes de 2011, hein? Quero deixar bem claro, de 2011. Infelizmente eu não faço parte dessa lista. O Brasil é o oitavo país do mundo em número de bilionários. À frente, inclusive, do Japão, hein, Paulo? Sim. Com bastante. Jabão que abre o olho, hein? Com bastante superior a dos nossos países, né? Latino-americano, quer dizer, nós estamos na frente de todos, né? Muito à frente, pois é, o Brasil está à frente de todos, né? Vamos escutar mais um pouquinho a música, que nos resta pouco tempo, né? E depois vamos falar um pouquinho mais para a gente encerrar por hoje. Alô, rapaziada do Exalta Samba, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Vou chegar devagarzinho. Pra gente é uma satisfação, velho. Chora, chora que chora, paz, né? Guricunca, Rádio Antieta, é uma rádio que temos um espaço às 10 horas da noite, né, para os brasileiros e portugueses, e para quem entende também o nosso idioma, né, para qualquer pessoa que entender o nosso idioma. Nós falamos um pouco dos entrevistados, como o Paulo, que está aqui, né? O Paulo e o Daniel são pessoas assim que montaram um restaurante e está dando certo, graças a Deus, está indo para frente, porque também fazem coisas boas, deliciosas, e por isso que tem tudo para dar certo, né? Então, falando um pouco da nossa economia, o Brasil é um dos principais produtores de energia hidrelétrica. Duas grandes projetos hidrelétricos, a de Itaipu, que é no Rio Paraná, a maior empresa do mundo, e a da barragem de Tucuruí, no Pará, no norte do Brasil. Estão em operação, hein, Paulo? Sim, estão em operação. Uhum, pois é. Mas a operação também tem que ver um pouco da energia do vento, esses cataventos que tem aqui, que aqui no, na Europa utiliza muito, porque o Brasil ele tem um litoral muito, muito fértil para essas coisas. Exatamente, mas sabe o que passa? É que nós não temos muita necessidade para fazer isso, não é? Não, por enquanto não, mas no futuro nós vamos ter necessidade. Não, então, sei, com a Amazônia que a gente tem, não sei. Hein? Então, vai voltar a água, tem que olhar para isso. Hein? Vamos falar um pouquinho sobre o teu restaurante, fala um pouquinho sobre o Daniel, o teu sócio, como é que é. O Daniel, todo mundo conhece o Daniel. Conhece mais o Daniel do que o Tio Popô? O Daniel é muito conhecido aqui. Claro, o Daniel fica lá na frente, né? No balcão atendendo. E o Tio Popô fica lá na cozinha, escondidinho. É um cara feio, careca, fica lá na cozinha, cozinhando. Não tem importância, não. Pois é, vamos escutar mais um pouquinho de música. Saudade em minha frente. Era uma fotografia de perfil. Você me olhava. Pois é, parecia já que adivinhava que não mais daria certo o nosso amor. Guricunca, o nosso programa é pena que está acabando. Essa música maravilhosa do Exalta Samba. É muito bom escutar, não? A música. É ótimo, não, Paulo? Coisa, pois é. Claro. Poxa, me dá assim, sabe, uma nostalgia, né? Quando escuto essas músicas. Né? Mas eu fico muito feliz, hein, gente? Tô muito feliz, porque eu amo a música brasileira. Também tem que ser, hein? Claro, uma das melhores do mundo. Então, olha só, vamos falar um pouquinho, né? O produto que move a economia do Brasil foi o açúcar, né? Durante o período colonial, logo veio o ciclo do café, e esse foi um momento crucial para a transformação de São Paulo, né? Temos grande produção também, né? De indústrias, né? Sim. Que estão se desenvolvendo lá, né? E tem uma coisa que o Paulo quer falar também sobre o nosso Brasil. Fala aí um pouquinho. Aqui até explica um pouquinho porque que a gente passou essas coisas. Porque desde a colonização do Brasil, para você ver que somente em 1808 que o Brasil obteve uma autorização do governo português. Português. Para nós, que nós éramos colônia naquela época, ter a primeira fábrica. Uhum, no Brasil. Passamos muito tempo, né? Sim. Dependendo, né? A gente não pode falar mal, hein, Paulo? Pode deixar, não estou falando mal, não. É verdade. Eu amo os portugueses. Então, Paulo, o que passa é que, poxa, passaram muitos anos. Em 1808 foi quando, tá entendendo, conseguimos, né? A autorização. Deferir a autorização, né? Para fabricação e para os fabricantes. É, meu avô era de 1880 e pouco. Ah, meu sim? Avô, é, meu avô. Quer dizer, porque meu pai foi de 1914, né? Então, quer dizer, veja quanto tempo a gente perdeu, né? Quer dizer, sim, sim. É, né? Mas é isso aí, nunca é tarde para, né, claro, a gente agora começar a fazer. Agora para você estar no rumo certo e vamos lá. Para fazer qualquer coisa. Então, Paulo, fala um pouquinho do restaurante, porque aqui vamos encerrar o Guricunca, que não dá esse espaço, né? Às 10 horas da noite. Eu posso falar do restaurante. Uhum. Que estão lá abertos para todos, não é só para brasileiro, uhum. os franceses, os portugueses, uhum. tá, que queira ir lá e ver provar uma comida diferente, vou estar lá aberto, nós vamos tratar bem todo mundo. Uhum. Tá, é um tratamento nota 10, viu? Sim, eu sim. que sei, porque sempre vou lá e eu sei como são muito gentis. Né? O Paulo e o Daniel são pessoas assim maravilhosas que atendem muito bem, claro. Né, todo mundo. E aqui eu me despeço, eu e o Paulo vamos se despedir, deixando assim um abraço para todos, né, as pessoas que estão nos escutando, e dizendo que daqui é novamente, sem ser nessa próxima quarta, na outra, estaremos aqui de volta com vocês para escutar músicas e saber um pouquinho sobre o nosso Brasil. Tá? E trazendo mais um convidado. Uma boa noite e tudo de bom para todos. E o Paulo vai se despedir também. Obrigada, hein, Paulo? Uma boa noite para todos e um beijão do tio Popô para todos, hein? Pagode, a velha guarda da Portela, gente. Quitandeiro, leva cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá enfesada. Começa com ela. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Multicultural. Multicultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Kuntz eskolak Antxeta irratian. Como me encanta, conga y bongo. Como me encanta, conga y bongo. Como me encanta, conga y bongo. Euskera portuguesa, laugarren ikasgaia. Euskera portugues, quarta lição. Esta moça. Nesca au. Esta moça. Nesca au. Esta casa. Eche au. Esta casa. Eche au. Esse moço. Mutiko ori. Esse moço. Mutiko ori. Esse homem. Gison ori. Esse homem. Gison ori. Aquele bairro. Erri ura. Aquele bairro. Herri ura. Aquele monte. Mendi ura. Aquele monte. Mendi ura. Estudante. Ikasle. Estudante. Ikasle. Professor. Irakasle. Professor. Irakasle. Rapaz. Mutiko. Rapaz. Mutiko. Moça. Neska. Moça. Neska. Mulher. Emaste. Mulher. Emaste. Homem. Gizon. Homem. Gizon. Amigo. Lagun. Amigo. Lagun. Bonito. Polit. Bonito. Polit. Casa. Etxe. Casa. Etxe. Bairro. Herri. Bairro. Herri. Rua. Carrica. Rua. Carrica. Ponte. Subi. Ponte. Subi. Monte. Mendi. Monte. Mendi. Rio. Ibai. Rio. Ibai. Bom dia. Egunon. Bom dia. Egunon. Boa tarde. Arratsaldeon. Boa tarde. Arratsaldeon. Obrigado. Millesker. Obrigado. Millesker. Boa noite. Gabon. Boa noite. Gabon. Que casa mais bonita? Zer etxe polita. Que casa mais bonita? Zer etxe polita. Olha, esta casa é minha casa. Veni. Ikusi, hau nire etxea da. Zatozte. Olha, esta é minha casa. Venidi. Ikusi, hau nire etxea da. Zatozte. Que legal. Vamos. Ados, guazen. Que legal, vamos. Ados, guazen. Tem uma casa muito bonita. Zuk etxe ederra duzu. Tem uma casa muito bonita. Zuk etxe ederra duzu. Sim, é uma casa grande e bonita. Bai, nire etxea handia eta ederra da. Sim, é uma casa grande e bonita. Bai, nire etxea handia eta ederra da. Vós tem uma casa grande. Zuek etxe handia duzue. Vós tem uma casa grande. Zuek etxe handia duzue. No, temos uma casa pequena. Ez, guk etxe txikia dugu. Não, temos uma casa pequena. Ez, guk etxe txikia dugu. Sim, tem jardim. Bai, baina lorategia baduzue. Sim, tem jardim. Bai, baina lorategia baduzue. Ah, sim, jardim muito bonito. Ah, bai, lorategi polit-polita. Ah, sim. Jardim muito bonito. Ah, vai. Lorategi polit polita. Sou estudante. Ni ikaslea naiz. Sou estudante. Ni ikaslea naiz. Nós somos amigos. Gu lagunak gara. Nós somos amigos. Gu lagunak gara. Tu és professor. Zu irakaslea zara. Tu és professor. Zu irakaslea zara. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe handia dut. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe handia dut. Vós tens uma casa pequena. Zuek etxe txikia duzue. Vós tem uma casa pequena. Zuek etxe txikia duzue. Você tem um jardim. Zuk lorategia duzu. Você tem um bonito jardim. Zuk lorategi politia duzu. Eu tenho. Nik dut. Eu tenho. Nik dut. Tu tens. Zuk duzu. Tu tens. Zuk duzu. Ele tem. Ark du. Ele tem. Ark du. Nós temos. Guk dugu. Nós temos. Guk dugu. Vós tens. Zuek duzue. Vós tem. Zuek duzue. Eles têm. Haiek dute. Eles têm. Haiek dute. Eu vi. Nik ikusi dut. Tu viu. Zuk ikusi duzu. Ele viu. Ark ikusi du. Nós vimos. Guk ikusi dugu. Vós vistes. Zuek ikusi duzue. Eles viram. Haiek ikusi dute. Eu sou grande. Ni handia naiz. Eu sou grande. Ni handia naiz. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe ederra dut. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe ederra dut. É minha casa. Nire etxea da. É minha casa. Nire etxea da. Euskera portuguesa, laugarren ikasgaia. Euskera portugues, quarta lição. Kuntz eskolak Antxeta irratian. Como encanta, conga y bongo. Como encanta, conga y bongo. Como encanta, conga y bongo. Comienza con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Kulturanistasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks.